fala de situações que envolvem violência, a gente se sente um pouco meio mal, né? São situações que não nos agradam, mas são situações que a gente convive com elas, se não muito próximo, a gente tem notícia delas todos os dias. Então, mesmo não gostando, não tem como fugir, né? A gente só tem que cuidar para não fazer parte dessas estatísticas. Por que que existem desencarnos violentos? Todos nós vamos desencarnar uma hora ou outra. Mas por que que em alguns casos é violento, como se diz, traumático? Quando a gente está se preparando para reencarnar, existe um processo bastante complexo, bastante amplo, no sentido de programar a nossa reencarnação para que a gente consiga, dentro dela, passar pelos objetivos que a gente precisa dentro de uma encarnação. Não são todos englobados, mas são vários. Então, ali são levados em conta várias situações, desde o nosso tipo físico, a nossa data de nascimento, o lar onde a gente vai nascer, que a gente já discorreu várias vezes. Mas também entra em questão o nosso tempo de vida nessa etapa e de que forma, mais ou menos, nós vamos desencarnar. As coisas não são tão determinadas, porque no decorrer da nossa vida, a gente pode dar motivo para que seja mais forte ou a gente pode atenuar aquele compromisso estabelecido, aquela necessidade. A gente pode atenuar. É só a gente conseguir praticar o bem da forma mais ampla possível por nós, a gente consegue minimizar o efeito de um desenlace violento. E eu disse que para nós isso é um pouco, me chateia um pouco falar nisso, mas na questão espiritual, ela não tem essa mesma visão que nós, ainda muito apegados na matéria, a gente tem, né? Porque para nós tudo é o corpo. Então qualquer tipo de agressão nos causa um mal-estar. Mas existe uma necessidade, né? A pergunta é por que que existem desencarnes violentos? A violência que a gente percebe ao nosso redor, todos os dias, ela é fruto da nossa imperfeição moral. Todos nós estamos nesse planeta, de uma certa forma, pelos mesmos motivos. Da predominância dos nossos instintos agressivos, que nós adquirimos através das nossas vivências em reinos mais primitivos, reinos animais, mas que nós trazemos ainda muito fortes dentro de nós. Qualquer um, ou uma grande parte, quando recebe uma agressão física, a primeira circunstância nossa é o revide, né? A defesa, como a gente diz. Mas a gente manifesta uma violência também. Os animais, alguns deles, eles só manifestam isso em caso de defesa também. Eles não são agressores. Eles são na questão de buscar alimento ou na questão da defesa. Mas nós trazemos ainda isso muito forte. Então, nós temos ainda essa questão vivendo dentro de nós. Nós somos seres violentos. Se não fisicamente, nós somos violentos através do que nós falamos muitas vezes, nós agredimos através do que nós falamos, nós somos a violência através dos nossos pensamentos, que muitas vezes, no sentido de trazer as coisas para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, a gente produz negativismo mental. Então, existe muita violência ao nosso redor. Essa violência, ela contribui para que esses desencarnes eles possam acontecer. Porque, como eu disse antes, na questão reencarnatória, se nós temos um compromisso de um desencarne que vai ser de uma forma traumática ou violenta, como que isso vai acontecer? Será que eu também, quando reencarno, eu estou determinado a causar uma violência a alguém ao ponto de tirar a vida desse alguém? Não teria sentido isso. Ninguém vem determinado a fazer o mal. Ninguém. O que nós fazemos de mal ou de errado volta, é fruto das nossas imperfeições, dos nossos apegos materiais, do nosso eu. Qualquer situação que nós pegarmos ali, que a gente observa no nosso dia a dia de violência, a gente vai ver que a natureza dele está no egoísmo ou no orgulho. Que a gente acha que fazendo aquilo, nós estamos fazendo a coisa certa. É que nem quando a gente fala de pena de morte, que a gente diz que aquele que cometeu o crime, ele deve sofrer a mesma punição. É uma violência que nós estamos demonstrando através de uma vontade, que a gente às vezes não consegue fazê-la verdadeiramente. Então, existe uma necessidade, em alguns casos, de que a coisa seja feita dessa forma. Até nos livros eles nos contam que por que, que existem esses desencarnes de forma violenta. Então, eles situam em três situações. Um deles pode ser uma prova para o espírito. Normalmente, um espírito já mais elevado, que através de uma vivência ou uma situação traumática como essa, ele adquira ali um aprendizado. Ele consiga testar as virtudes que ele adquiriu, se realmente elas são firmes, verdadeiras. A gente pega o exemplo de Jesus, que na cruz, padecendo, ele disse: Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Quem de nós será que conseguiria chegar nesse ponto de passar por tamanha violência e ainda perdoar aqueles que estão cometendo contra nós? É difícil, nós temos ainda uma estrada muito longa para preencher. Por isso que eu disse, espíritos elevados. Pode ser por expiação, que é a grande maioria dos casos. Então, para reparar situações anteriores. De novo dizendo, não significa que nós passaremos por uma situação igual àquela que nós cometemos. O que importa, na verdade, é a situação, não o fato em si. A vivência que nós visamos passar. O que, que aquilo vai mexer com a gente? Porque quando nós nos colocamos numa situação de vítima, recebendo uma agressão, a gente tem que, no mínimo, refletir sobre aquilo, sobre as dores que nós estamos sentindo, sobre a necessidade daquilo, para perceber que talvez outros sintam a mesma coisa que nós. Então a reflexão, ela é importante, porque senão não teria sentido passarmos por um processo simplesmente para passar, se nós não percebermos nele um momento de aprender alguma coisa. É bastante difícil, mas é assim que funciona. E o terceiro caso seria por missão mesmo. De novo, pegando o exemplo de Jesus, que foi assassinado, mas nos deu o exemplo, que até hoje é falado, de que o espírito se sobressai ao corpo, que a verdadeira vida é a espiritual. O corpo, mais cedo ou mais tarde, ele vai se desgastando até se exterminar. Mas o espírito continua e volta em outras oportunidades, trazendo aquela bagagem que ele conseguiu levar. Então, quando a gente pensa nessas questões violentas, a gente estabelece o seguinte: não existe acaso, não existe sorte, azar, não existe culpa de terceiro, não existe erro médico. A pessoa foi lá para o hospital fazer uma extração de unha e morreu. Ah, foi o médico que matou ele. Não existe bala perdida. Quando é a tua hora, é a tua hora. De alguma forma, ela vai acontecer. Por causa de todo esse essa vibração planetária nossa negativa, não vai ser difícil encontrar alguém que faça com que isso aconteça. Alguém vibrando numa negatividade que, quando nos encontre, vai botar a cabo isso. A gente tem outras questões também, a questão dos desencarnes coletivos de forma violenta. E a gente vê tantos exemplos quando acontecem isso, de pessoas que perderam o voo, ou em alguns casos, como aquele que aconteceu no retrasado do avião que caiu, e três sobreviveram. Então, existe algo bem mais forte do que simplesmente o nosso entendimento. Existe algo muito mais poderoso e que nos demonstra em várias situações a presença de Deus, a forma organizada como as coisas são feitas, e que não existe sorte para uns, azar para outros. As coisas precisam acontecer dessa forma. Nós temos, às vezes, é que só tirarmos um pouco do sentimentalismo que a gente coloca em cima. É claro que é dolorido para quem está vivendo a situação. É. Mas Deus nos pede é uma postura para encarar isso de uma forma lúcida e verdadeira. Porque um fato é um fato. Nada que eu fizer vai mudar o fato ocorrido. O que eu faço pode mudar o que vai acontecer. E é nisso que nós temos que entender. Aqui nos diz, voltando àquilo que falei, né? Nós reencarnamos com um compromisso de um desencarne de tal ou tal maneira. Mas ninguém é determinado a fazer com que isso aconteça. Então, as nossas vibrações, quando a gente pensa, às vezes, nos acasos, que a gente acha que são acasos, de segundos, em que a gente diz, se eu tivesse ficado em casa, ou se eu tivesse falado para aquela pessoa, ou se, é sempre o se, a gente pode e deve tentar proteger a vida de todas as maneiras, mas a gente não pode mudar as coisas como elas estão para acontecer. Eu separei uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos para a gente observar. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair no outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? E ele responde: nada há de fatal no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. E o contrário é verdadeiro também. Então, quando não é a hora, não é o momento, a gente não corre o risco. Às vezes a gente fica com algumas sequelas, né? Mas que também são programados, são necessários. A gente se apega muito à questão física, percebendo que o corpo ele tem um prazo, que a gente não sabe qual é o prazo dele, mas ele tem um prazo de duração, um prazo de execução de vida. A gente deve cuidar bem dele, de todas as maneiras que a gente pode, porque afinal de contas é o nosso instrumento de manifestação, é a forma como o espírito consegue se manifestar nesse meio que nós estamos. Então ele é importante, mas a gente tem que cultivar valores no espírito, porque como o Beto falou antes, quando acontece, o que que nós vamos fazer? Se nós somos o mesmo sem mudança radical, no momento em que nós voltarmos para o lado espiritual, nós vamos levar aquilo que nós fazemos aqui, o que nós temos, as nossas experiências, o nosso conhecimento, para pelo menos a gente poder perceber que sim, a gente desencarnou, que a gente já não tem mais o corpo. Já é uma grande ajuda perceber isso, porque a gente vai conseguir se posicionar de uma outra forma, tentando nos desapegarmos daquilo que não é importante, tentando realmente dar importância ao que realmente tem significado, tentar entender quais são os nossos objetivos nessa vida. Tem bastante livro que fala sobre isso, conta histórias, alguns mais técnicos, outros realmente de histórias, que são muito esclarecedores, porque realmente os casos não são iguais. Algumas situações se repetem, mas não existe uma regra fixa. Assim vai ser, assim será. Então é interessante a gente simplesmente ampliar o nosso conhecimento. E o Livro dos Espíritos, né, que responde várias perguntas, algumas que a gente nem pensou em fazer, mas ele nos dá um esclarecimento que pode nos ser útil.